para o portão 09417. Salve Salvador, muito boa noite, o TAM 3600, destruiu. TAM 3600, boa noite, táxi de Alfa, repartindo do Juliette. Alfa, repartindo do Juliette, TAM 3600. Juliette, portão 108. Juliette para 08, tá? 3600. Cinco nove sete quatro, decolou 07, chama o controle em 119.8. 098 agora, muito obrigado, bom serviço. Continue, Tom, we're going to park at Zoom 811. Continue, Tom, 2811, American 330. Salvador Ground, American 230 is parked to gate 11. You have a good evening. Good evening. Boa noite, 68, boa noite. É, sentido da Eco, solicito autorização de tráfego 230 Aracaju. Boa noite, 68, Aracaju 230 autorizado. Decola da 1-0, curva esquerda, subida Pucajama, Caju. Transponder 5412, controle 120, decimal 8. Autorizado 230 para Aracaju, decolando da 1-0 na curva esquerda Pucajama, Aracaju. Transponder 5412, controle 120, decimal 8, gol 1868. Gol 1868, correto, para posicionamento. Salvador, tá 3152. Tá 3152, chama avistando. Camará. Pistota 3152. Ciente, autorizado pouso, pista molhada, 180 graus, 190 nós. Ele pousa 90 no 3152. Um pouquinho para ele dar 12, por favor. Tá. Zuma 52, no solo 25, livre à direita, solo 121, décima 1. Direita, zona 1, até 3952. Solo, Salvador, até 3952, boa. Até 3152, taxi de Alfa Juliette, portão 02, boa noite. Alfa Juliette, 02, boa, 3152. Solo Salvador, boa noite, azul 4221, no acidente da Eco, para cópia com fim. Próximo, uma hora. Uma 1-0, curva direita, subida Árvore Elefa. Após Elefa, voa Tozop, onde intercepta a 2121. 5413 transponder, controle 12, então controle 119, décima 8. Rio 3A com 2360, a decolada fica no 0 com curva direita, na saída Arbor Elefa. Após o Atozop, intercepta a 121. O transponder 5413, controle Salvador em 119, décima 8, 42221. As ocorrências do desenho correto, estamos pronto para pushback acionamento. Gol 968, portão 0133. Negativo, aguarde para o push. Gol 9170, cópia. Pronto. Campina Grande, nível 370 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita. Então, curva esquerda. Subida Poca, Jamo, Zipá. Via pêndulo 1-0. 5416, transponder, controle 119, décima 8. 1170, contexto autorizado 370, Campina Grande, conforme pode voo, uniforme Zulu 10, decola da 10, curva esquerda, Pucajamas e Pá. 54 no meia é o transponder e o controle 1198. Correto, então espero pushback acionamento. Bom, 1868, navegação partindo 02, autorizado pushback transmissão para o táxi. Chama lá para o táxi, 1868. Solo 1868, com 13 a bordo, 2 horas e 14, de autonomia alterna, Recife, pronto para o táxi. Voo 1868, à direita via Índia, porto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1020, bom voo. Via 20, direita Índia, 1895, uma boa noite, voo 1868. Salvador, boa noite, voo 868, ponto espera da 10, pronto. 868, autorizado decolar, 180 graus, 109. Livre linha de decolar, da 108 mesmo. No 868, decolou os 36, chame o controle em 119, decimal 8. É, 19,8, por quê? Bora. Salvador, boa noite, voo no 098, passando externo, X-ray, mais travado. Voo no 098, pista molhada, continua a aproximação, chama avistado. Portará avistando, voo no 098. Autorizado, chamei táxi, gol 1170. Autorizado, chamarei táxi, gol 1170. Solo azul 4221 para o pushback acionamento, gate 09. Solo aguardo azul 4221, aeronave 90 já solicitou o pushback. Gate, na tem posição, você escutou o 4221. Nossa. A livre pouso, boa noite, na vez. Cargo 0098. 098, no sol aos 39, libere direita, chame o controle de solo em 121, décima 1. 21, obrigado, boa noite. Taxuno 170 com 81 a bordo, 4,35, alterna Maceió. Gol 170, táxi autorizado via Patinga, ponto de espera, torre 1, 8, decimal 5, ajuste na 020.com. Autorizado via Patinga, 218,95, 1020. Gol 170, obrigado, tenha uma boa noite. Salve, Salvador, boa noite, boa na 0,93, ó. Gol 098, boa noite, táxi via Alfa, chamei seu Juliette. Alfa, chamará essa Juliette, na 0,98. Alfa, porta 321, fica na nave da Gol, libera a retaguarda, está autorizado o pushback, chame táxi. Sim, passagem da nave da Gol, retaguarda, está autorizado o pushback, quente, 4321. Torre Salvador, bom dia, boa noite, é o gol 1170, aproximando-se do ponto de espera da 10, pronto. Gol 1170, autorizado a linha de decolar, 190 graus, 939. Autorizado a linha de decolar 10, gol 1170. Direto Juliette, portão 03, gol 1170. Espero gol 1098, Juliette, portão 03. 098, Juliette 03. Azul 4221, táxi via Patinga, ponto de espera Torre 1, 8, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. 1020, táxi autorizado via Patinga, ponto de espera da 10, Torre 1895, Azul 4221, obrigado. 970, decolou os 44, chama o controle em 19.8. 19.8, 1170, boa noite. Salvador, boa noite. Sou 4221. Próxima ponte esperada 100 para 1. Azul 4221, autorizado decolar. 200 graus, 129, pista molhada. Sente, autorizado alinhar e decolar, pista no 04221. Azul 4221, decolou aos 49, chama o controle em 119.8. 98 Azul 4221. Salvador, boa noite, Azul 4221, passando mil pés na subida Arbor, transição elétrica. Não estou ainda. Ah, desculpa. Salvador, Oceaner 6258, estabilizado IRS. Oceaner 6258, chame avistando a pistão na zero. Omará, poderia confirmar as condições para o 6258? Que houve uma melhora, porém a última aeronave avistou com o teto bem baixo, a 400 pés, mas acredito que esteja uns 700 pés, está meio estranho. Sem chuva no aeródromo, pista molhada, chuva nas vizinhanças. Sente graça, 6258. A camada está dissipando, mas tem, vai encontrar alguma formação aí à frente. Continuo com estimado de 700 pés. Gente, graça, 6258. Estou com 910, 6258. Gente, pista molhada, autorizado pouso, 200 graus, 09 nós. Autorizado pouso, 906258. Salvador, boa noite, Azul 4062, final LS estabilizado. Azul 4062, continua a aproximação, pista molhada, teto estimado agora 900 pés, 900 pés, chama avistado. Chama avistado, Azul 4062. Oceaner 6258, no solo ao 57, libera a direita, solo 121, décima 1. 211, 6258. Oceaner 6251, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 6258. Central 900, Pedro Azul, 4092. Autorizado, pouso, 190 graus, 089. Ele pouso. Seria possível diminuir um pouquinho o brilho do papo, que foi o 4062? Ah, melhorou sim. Salvador, boa noite, Azul 6908. Azul 6908, continua a aproximação, cheque o trem, chame avistando. Cortará visual, Azul 6908. No solo 58, libere a direita, solo 121, décima 1. 121 na direita. Solo azul 4062, desama 6, 4. Azul 4062, táxi via Alfa repartir antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, eu sou 4062. Sol azul 6908. Graus 129, azul 6908. Te autorizado pouso, 180 graus, 129, azul 6908. Livre pouso, pista no zero, azul 6908. Movimento para azul 6908. 180 graus, 139. Copiou 180 graus, 13 nós, vento forte da direita. Sente grato, azul 6908, livre pouso, pista no zero. Continua a aproximação, pista molhada, cruz revistando. Está cruz revistando, Oxiné 6212. Azul 6908 no solo 01, libere a direita, solo 121, décima 1. Consciência 211, boa noite, Azul 1908. Salvador, boa noite, Azul 1908, livrou. Azul 1908, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 62 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 62 Lima, Azul 1908. Autorizado pouso, 180 graus, 139. Autorizado pouso, Xené 6202. Confirmo, 180 graus, 12 nós, vento forte da direita. Gente, obrigado pela informação. A posição da 1908? 908, a posição que eu tenho indicada no meu sistema é 62 de Lima. Estou chamando a gente na posição 03 aqui. Aguarde. Solo 04, libera direita, solo 121, libera 1. Liberando direita, chama solo 21, Oxiné 6212, graças. Compromisso.